Beach, ajuste no 014, vento no 20 graus 59, autorizado pouso na 10. Pouso na 0, tá fechado só 90 metros, né? Afirmo, a partir da iluminação de cabeceira a pista tá toda utilizada. Obrigado. Nada. Solicitada. 5515, desça para o nível 050. Para 50, 5515. Ajuste 0014 na rua Servidor 366, reporte estabilizado na final RNAVE. Ok, após etapa, 1014 para 2500, reportará o serviço 366, final estabilizado, 3178. RG 6747, de voo 3400, Azul 4006, Solu aos 45, minha escuta Alfa Juliette, é o portão 8. A sua escuta Alfa Juliette, é o portão 8, 4006. 8820 is an okay damp. Maintain flight level 330 over Salvador Contact Positive Center on frequency 126 decimal H fine. Salvador International. Iberia 6820, say your name number. Cell phone code. One two. And if you're able to connect to my security. Paulo, na escola do Golf India Kilo. 2. Personal 372, 3178. 1 2. Obrigado, tenha uma boa noite também. Luna 78, check trem, vento 130 graus, 79, todo autorizado, pista no zero. 14047, baixado e travado, livre pouso 3178. Trip 5515, desce e mantém a nível 040. 040, poderia voar Simbra? Mantenha a chegada a Bonf Trip 5515. Grato, de qualquer forma. Paulo de Salvador, muito boa noite, TAM 3305 para autorização, Recife, nível de voo 330. 014, autorizado final, reporte estabilizado no localizador. Pastelão, descer para 2 BPS na 014, 55 na 5. 5. 78, sou low ao 54, mantenha a minha escuta, táxi para o portão 5. Luna 78, portão 5 na minha escuta, sou low 54. 54, portão 5 na sua escuta, 3178. Rodou Papa Tango, Kank Tango. Kank Tango, prossiga. Kank Tango está pulando Yankee para Papo, Paraíba. Está na base da Aerostar, pronto para a Copa. Vinícius. Gente, aguarde Patos, é, transporte enfermo. Tango, deco, vai decolar da 17, qual o pátio? Vai decolar da 17, Tango. Ciente, está autorizado o acionamento, aguardando a cópia, o isso, quem é que Tango? Tango já está aguardando o embarque da equipe médica, vai aguardar para a cópia, então, se for o acionamento. Ciente, Tango. Número 2 para o pouso total. Autorização do 3305? 3305 ainda negativo. Estabilizado no localizador 5514. 35514, complete final, chame torre 118 da sinal 6. Torre 186, 5514. Obrigado. Estou embaixo travado, passando externo agora. 55 no 5, avistado, 1014 no ajuste, no 30 graus 79, pouso autorizado, pistão no 0. Tudo pouso, pistão no 0, 55 no 5. 3305, pronta cópia? Prossiga. 3305, autorizada, Recife, nível 330, aerovia Peruísque 58. Decolagem no zero, esquerda, saída Pul, Caracaju. Controle 1935, transponder 5157. 330, Peruísque 58, Pul, Caracaju. 10 com curva esquerda, 5157, 1935, 3305. Correto, 330, nível, reporte pronto, 612. Portará 612, pronto, 3305. Whisky Yankee-Tango, pronto a cópia? Pronto. Whisky Yankee-Tango autorizado, Patos, nível 90, decolagem 17, curva esquerda, saída Momo Albo, apoio direto. Controle 1935, transponde 5156. Autorizado para Patos, Serra 90, Tango Serra, nível 90, decolagem 17, curva esquerda, saída Momo Transição Albo, apoio direto. 5156, transponde, controle 19. Yankee Tango, cotejamento correto. Faça um check no equipamento rádio, está com muito chiado, ok? Pedro. Estamos, tem alguma previsão para o acionamento? Tango. O Yankee Tango tem alguma previsão para o acionamento? Mais 10 minutos para o acionamento, isso tem que estar. Obrigado. Como recebe agora o equipamento número 2? Um chiado de fundo. A clareza e intensidade está 1.4, mas está com forte chiado. Esquenta Tango 264. A minha escuta via Alfa, reportando a Juliette. Via Alfa, reportará a Juliette, 5595. 907, desse mantém a nível 040. Para o 040, total 9907. São 9907, após pelo desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4 autorizado, final, reporte estabilizado no localizador. Gente, após pelo do meu 14, está estabilizado no localizador. Juliette 5595. Felipe, até remota. Autorizada para remota 5595. solo tá 33056, puxa acionamento. 305 autorizado, reporte táxi. Portará. Total 9907, desse para 2000 pés, complete final, chame torre 118, decimal 6. 118,6, obrigado. Boa noite, total 9907. 9907, boa, tráfego avistado, 1014 no ajuste, 150 graus, 159, autorizado pouso no zero. Boa noite, confirma o nível, Guarulhos? É o 300 também, 300. Bem, 300, informação alfa, guarda coordenação e cópia. Deixa eu ver, viu? 1 5 0 chega mágica.